No próximo Oriente, à escuta de sons longínquos. Mr. Glass, welcome to the Four Seasons Pacific. Enjoy your time with us. Explorações pelo quarto mundo do Próximo Oriente, turismo sonoro. Próximo Oriente, rendidos aos encantos exóticos, ao pitoresco remoto. Thank you. Viagem até ao Próximo Oriente, pegadas desaparecidas na floresta, sem rasto. Thank you. ここは地の果て街に潜む謎のオアシス今日も君を探し見つける頃は赤い空に鳥がわめくよ西に日が沈み闇を照らす月が昇れば月明けの肌から微かに香るじっと汗と涙と血の気出しほら聞こえる地鳴りの音遠く響く揺れるねえこんな前ぶれなんか消しておくれよまた Próximo Oriente, a febre dos trópicos. Thank you.